Axé, 1208 controle, acione 01145. Torre Salvador, Chanel 63, 1-1, ponto de espera da 1-0, pronto. Chanel 6311, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento variável com 03 nós. A linha decola, 6311. Salvador, Chanel 6250, livrando. 6250, prossegue táxi via Alfa, reporte 2, seu táxi foi Juliette. Boa tarde, Juliette. Cinco, Salvador, Guarulhos, 360, nível autorizado, via o Pesulu 10, Bridge, meu Pesulu 16, Bravo, teu Zulu, Trivia, posto em fome. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208, controle, acione no transponder 5010. Reposta, brisado no LF. Israel Leda Mótima, após Leda foi Mótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. 5, chame pronto para o estacionamento. American 238, Ruby Tex via India and Alpha, on hold point of runway 10, contact tower frequency 118.95 to 18.1014. 1014 and via India Alpha to 10, this is how it hurts. 1621, após a aeronave da América livrar a entrada da Juliette, autorizado o ingresso da mesma para o portão 10, seguindo o colono da Estraero, no 621. Tec, após a América, prossegue posição 10, seguindo o colono 621. Pro 6311, que foi autorizado 36. Corrigindo, é 311, subal 360, Cera da El, vigilância. 360 da El, poderia voar Leda ou Bidson? Autorizado Leda. Leda 63 ou não? Estimação, aguarde autorização de pouso na 10. Tec. 5221, chame agora o Centro Recife, frequência 1251, corrigindo 128.8, alterna 1260. 288-260, ligado 5221. Hoje na 6311, acione o código transponder 5574. 574-631. Vídeo 9 graus, solicita regresso, descida para mil pés. Luna 648, confirmando, baixou e travou? Passou, irmão. Livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, com 05 nós, o gol 1648. Livre pouso, pista 10, gol 648. Já para mil pés. Bola mil pés na proa da rotatória, Índia 90 Alfa. Mil pés, proa da rotatória, Índia 90 Alfa. prossiga. Gente, reporte para operacional, valendo essa Romeu. Voltar na escuta. Vou entrar na Júlia, tá na escuta. Consiga. Cara, teu. Tua biquília virou 90 graus aí antes de iniciar o táxi. Ah, ok, obrigado. American 238, good morning, cleared for line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 238. O número 65, com equipe de solo, fazer a nave da companhia, marquear no 10, à sua esquerda, tá ali o pushback apostado. Pois 896, complete, aproximação, torre 1, 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, Elsa 3896. Elsa 3896, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 1-0. Nós falamos de Elsa 3896, no IMF 48, solo 58, direita na Fox, 1-2-1, decimal 9. Na Fox 219, igual no 648. American 238, cleared for takeoff, runway 10, the wind is variable with 3 knots. Cleared for takeoff, runway 10, American Estando externo, embaixo travado, OTAN 3896. Gente, aguardando pista liberada, OTAN 3896. Valeu. Então, 3896, pista liberada, autorizado pouso na 10, o vento variável com 03 nós. Autorizado pouso, está 10. Então, 3896, livre pouso, vento variável com 03 nós. Tá aqui, American 238, airborne at 1300, call now from other departure, 120.8, have a nice trip. You have a nice day too, bom dia. 3896 na escuta? Sim, senhor. Livre pouso na 10, vento variável com 03 nós. Ok, está livre o pouso, pista 10, 3896. Ok. Oxiné 6311, chame o centro Recife. A frequência 1251, alternativa 13395. 251-2395-6311. Boa tarde. Bom dia. Boa. 21895. Lima, Lima, Fox, acione, chame pronto para o táxi. 16509 na escuta? Tem. 621, me fala que tem uma aeronave da companhia já iniciando o pushback no 09. Após o mesmo iniciar o táxi, autorizarei seu ingresso para o plantão 10, ok? É o ponto de espera da Papá, o Lima Lima Fox. Aeronave da companhia já iniciando o pushback no 09. Ah. Após a mesma iniciar o táxi, autorizarei seu ingresso para o plantão 10. Ah, não, nós já estamos no fim. 48, essa informação? Afirmativo, no 648. Sim, o 648 aguardando então a aeronave da companhia para poder prosseguir, é isso? Afirma, já tem uma aeronave da companhia já iniciou o pushback no 9. Após a mesma iniciar o táxi, autorizarei seu ingresso no 648 da Gol. Tá sim. Cabo Zona, 1-8-0-9-4. Cabo Zona, 1-0-9-4, obrigado. 017, reporte 2 milhas fora para pouso. Vai reportar 2 milhas fora para pouso, Índia November Alpha. Se o Lima Lima Fox mantém a posição, eu tenho um tráfego aproximando para pouso 917. Táxi via a parte principal, Índia e Alfa, do ponto de esperada 10, torre 1895, QNH 10, 14, boa viagem. ...48, fazer a nave da companhia livrar a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma, para o portão 8. Gente, após a aeronave da empresa, segue para o 8, o Gono 642. 3896, segue a aeronave da Gol para o portão 5. Seguindo a aeronave da Gol para o 25 da 3896. Índia November Alpha avistado, autorizado pouso, pistão no 7, movimento 080 graus com 03 nós. Autorizado pouso para o Índia November 5, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 090 graus, 04 nós. Sim. É bom te falar da barra, Mike Delta. O Índia November Alpha Solo 08, autorizado backtrack até o Pat 4. É CAF 12545. Tomou 7 alinhado. Passo desse para 2010, o ajuste 1014, resposta estabilizada na LF. 2010, 2014, resposta estabilizada, 1094. Fim de novembro. Confirmado, é Papa Romeu, Papa Papá, Mike Delta. Mike Delta, confirme. A matrícula é Papa Romeu, Papa Papá. Obrigado. 165, decola 10, controle 1208, tem um bom voo. 208 ou no 165, vai ver. Controle Mandiego no 165, decolou na Suíça. Mandiego no 165, subiu uma tenha, 360, saída da El Vigilância. A intenção é retornar para 5, Lima Lima Fox. Está livre até, está. 094, complete a aproximação, torre 1-1-8-95. Torre 1-8-0-0-94. 630, Salvador Recife, 370, nível autorizado, via Upwisk 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. 1208, controle, acione 50 no 5. Salvador Recife, 370, para esse suporte, sala 10, primeira esquerda, PUCA, Caju, saída. 208, controle, 50 no 5, na fora. PUCA, transição Caju. PUCA, transição Caju. Reporte para o estacionamento. Sonho da Serra, baixar travado com 1-0-9-4. 1-0-9-4, avistado, tem livre pouso, pistão 1-0, o vento 1-0-0 graus com 0-4 nós. Autorizado pouso, pistão 1-0, com 1-0-9-4. Uno 1-1-6-5, chame em Recife, a frequência 1-2-5-1, alternativa 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, bom dia, Uno 1-6-5, Dalu. Uhul. Como é que é com o Delta, Salvador? É, visual para direto para onde está bom? 94, solo 17, direita 121, décima 9. Direita 219, 1094. Ah, ok. Porto de Atatu? Ok, entendi. Ah, escuta permanente, marca a data. Alô Salvador, bom dia, voo 1-0-9-4. 9-4, prossegue Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 0-9-4. Cultivei de acionamento, voo 9-3-0, posição é a número 4. 9-3-0-0-4, está livre repostar. Autorizado, 9-3-0. antes da Juliette, igual no 094. Gente, mantém a posição, portão previsto 04 sendo liberado agora pelo bang da companhia. Gente, mantém a posição. Papapá, novembro é Oscar Romeu. Libra Sonate, um tropa táxi. Triple seguro 200 nível, informação em curso Oscar. É, aguarde cópia, por gentileza, um minuto. Para o táxi, gol 1630146, a bordo 3 Natal. Confirma autonomia alternativa? 3 Natal. Afirmo, via Índia no ponto de espera, chama a torre, 108-95, altímetro 1-0-1-4, bom voo. Fica 2-8-9-5, obrigado, bom. Ótima. Muito bom, bom dia, TDR-63. 4-0. Marcione, nível 2-5-0. Xerém 1-4-0, Maceió. Você confere igual de cópia. Em Salvador, bom dia, gol 9630, ponte espera da 1-0, até pronto. Autorizado alinhar e decolar pistão 1-0, vento 090 Papá, novembro é Oscar Romeu. Autorizado táxi, chame na taxi aí, papá. 1630, decolado aos 25. Chame controle em 120, decimal 8. 208, voo 1630. Bom dia. Bom dia. 95, pronto? Bom dia. 630, decola. November Oscar Romeo, autorizado em ingresso de sala 7, reporte com alinhado e pronto para decolagem. De Raíra, após direto. 5025, eu transpondo o controle 120.8, 5595 da Trip. Autorizado 2, após direto. Correto, reporte quando pronto para acionamento e pushback, pádio 3, Trip 5595. Poxa, né, 6140, pronto para cópia. Né, 6140, pronto para cópia. Poxa, né, 6140, Salvador, Maceió. Autorizado nível de voo 250, via Upper Whisky 58. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Pedida saída Puca, transição Caju. Passando pela posição Jamo. 5026, eu transpondo o controle 120, decimal 8, Oxenem 6140. Autorizado 250, decolada 10, esquerda poste, rampa 258, Puca de Amaracaju, 5026, 20.8. O atendimento correto, 02 é o portão, reporta quando pronto, para acionamento e pushback, Oxenem 6140. Reporta pronto, despacete. Paulo Gono 621, bom dia, Tecnicama Catapá. Gono 621, muito bom dia. Formação em curso a Oscar. Guardicópia 360, corrigindo. Pronto, cópia 360, nível para Congonhas. Pronto, cópia, Gono 621. Gono 621, autorizado Congonhas, nível de voo 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, pós Leda, posição Motiva. Mike Oscar, Tango Victor Alfa. Onde intercepta a rota pesudo 10 e após segue conforme o plano. 5022 é o transponder e o controle 120, decimal 8, gol 1621. Autorizado São Paulo Congonhas 360, decola da 10, curva direita, Leda, Motiva, Upervulu 10, após conforme o plano. Transponder 5022, controle 1208, gol 1621. Poderia confirmar, acabei de copiar a informação para cá. Gente, a Papá acaba de entrar, Zulu 325 Zulu, entrando. O gol no 621, só confirmando a saída, é saída da El, Delta Alpha Eco Lima, transição Motiva. El Motiva, gol no 621. Corrigindo, da El, transição Motiva, passando por Leda. Da El, transição Motiva, passando por Leda, gol no 621. Rotejamento correto, portão que se encontra o 10 no pátio 1, reporta quando pronto para acionamento e pushback. 10, Samara pronto, né, Leijão? Salvador, Algona 648, bom dia. Gente da Papá, autorização, Maceió 370. 370, Maceió, Algona 648, pronto para cópia? Pronto. Algona 648, autorizado Maceió, nível de voo 370 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, pedida saída Puca, Jamo, Caju. O transponder é o 5035 e o controle 120, décimo 8, gol 1648. Autorizado 370, pelo 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo e após Caju. 3035, transponder 1208. Só corrigindo o transponder 5035, 5035. 5035. Correto, cotejamento 08 ao portão, reporte quando pronto, fracionamento e pushback, gol no 648. Samaraca, 6140 no 2, puxa Sana. 6140, corrigindo, Xané 6140, 012 ao portão, coordenação aqui de solo em freio, reporte táxi. 6140, vamos, porta táxi. Mike Eco Delta, mantenha a prova da rotatória, chame torre em 1-1895 para ingressar no circuito. 1895, Mike Eco Delta. 1630, chame o centro Recife, a frequência 12685 e alterne 12545. 12585, obrigado, Mike. Fora do CNH 10 no 4, vento 1110 graus, 7 nós. Resposta na 3 milha da 17, o Mike Eco Delta. Tem a regra de voo visual no matraco conhecido a reportar frequência livre para coordenação e pouso. Novembro, acho que é o meu. E a... 30, chame Recife agora, 126, decimal 85. Papá, Mike Eco Delta, tráfego avistado, check trem de pouso, livre pouso, sessão 17, vento 1110 graus, 7 anos. O Mike Eco Delta está abaixado e travado. Quente, mas que é cuidado. Mas que a Delta fica atento ao pessoal do inferno. Solo aos 3-5. 146-140 hoje com 138 a bordo, 2 horas e 15, recife. Táxi à direita via Índia, ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste é 1-0-4, tem um ótimo voo 6-1-4-0. Um excelente dia de trabalho para a senhorita. Canteira, 140, tá pronto. O Sinem é 140, autorizado a alinhar e decolar, pressão 1-0, vento 1-0-0, grau 79. Alinhamento e decolagem. Qual o fim, por gentileza? Você pede acionamento no 1-0, zona 621. 1-621, está autorizado, confirmando, coordenando com a equipe de fora, me chama para o táxi. Autorizado, zona 621, chama a chama táxi. Sinalização, desmantendo 2000, descendo via chegada Mari. Ajuste no 0-4, aguarde procedimento ILS X-Ray. Sinalização, Mari, decolado de Salvador, 39, controle Salvador, 120, 18, bom voo, bom final de semana. 08, obrigado. Só para informação, durante a nossa corrida, aí, vários pássaros grandes aí sobre a pista, com risco de colisão e ingestão, tá? Gente, muito grato pela informação. Será acionado agora o corpo de bombeiros para efetuar a queima de fogos, a fim de afugentar os pássaros. Ok, muito obrigado. Bom. Bom trabalho. Controle, bom dia, Ocean 6140. Ocean 6140. Contato na decolagem, suba e mantém nível 250. Ok, sem restrição na ascensão, pode voar direto na ascensão? Não, prossiga no perfil inicialmente da subida, autorizado direto, Jamon. Ok, obrigado, Jamon. Romeu, Índia, November Alfa, informação em curso Papá, intenções é TGL em João dos Alfa, de Santana? Papá, Tchelo Tango Alfa, sem identificação, desça via chegada à área até 3000, ajuste no 014, aguarde o procedimento ILS X-Ray. descendo até 3.000. Já, chama pro táxi. Para o táxi, Gol 1621. Temos 4 horas e meia de autonomia. Alterna Galeão com 183 a bordo. Táxi via Pati Índia, no ponto de espera chame torre 1895. Ajustado 1014. 1014, Pati Índia, ponto de espera 1895, Gol 1621. No 648, na escuta? Na escuta. Após passagem do banho da companhia retaguarda, coordene com a equipe Sol, reparta o táxi. Coordeno com a equipe Sol, para o táxi, 648. Amatango, Vitor, informação em curso Papá, número 2 para a cópia. E também já a pista que decola o Pátio que se encontra, o Vitor Kilo Delta? Papatango Vitor, Kilo Delta, Guadicópia. 4.000, descendo via chegada à área até 4.000. Ajuste 1014, aguarde procedimento ILS X-Ray. Unidade via para 4.000, Beleza 14, Guadalho da Serra, Guadalho. Primeira curva à esquerda, corredor forte, a 1.000 pés. Aciona 0171, frequência do controle 120.8. Confirmo, 01171, e somente confirmando, curva à esquerda, corredor forte. Índia no Beberá, com cotejamento correto, somente confirmando, 2 a bordo. Gente, 2 a bordo. Para acionamento, táxi, chame torre em 118.95, QNH1-014, Papa Romeu, Índia no Beberá. Olá, Salvador, bom dia, Gol 621, próximo ponto de espera. Gol 621, bom dia, mantenha o ponto de espera, informa o pista 10 impraticável devido à quantidade de pássaros. A viatura do bombeiro já ingressou na pista para realizar queima de fogos. Previsto espera para, assim que terminar o procedimento, torná-la novamente praticável. Tão 3198 previsto, espera caso ainda continue praticável sobre Simbra, tão 3198. É, 09 modulou simultaneamente, uma de cada vez, por gentileza. Tão 3198 cotejou? Está aproximando, continua aproximando a aproximação, solicita aproximar para a pista de teste. Entendido, Charlie Tango Alfa solicita pista 97, confie. Afirma, Charlie Tango Alfa. Sim. Então, 3198 confirmando, previsto espera sobre Simbra. Então, 3198. Acaju com 92 a bordo. 3198, controle. Na sua escutação, 3198. É, copiou o controle sobre a impraticabilidade da pista no zero? Sim, copiou e espera em cima, pra voltar 3198 se tiver melhor. Sim, ativo. Vou no 5561, não copiou o controle? Copiou, senhor. Só que a gente faça espera hoje. Primeiro espera sobre TAP, vou no 561. TAP, certo. O Xanem 1140, chame agora a Recife Frequência 2085. Recife, bom dia, obrigado. Diga novembro, acho que não deu. Você passagem ao Boeing da Gol, que iniciou o caso agora, a ponte prossiga parte 1 no Adel Ponte Espera, pistão no zero. Quando lá chame torre 1 no direção 95, que é legal no 0 no 4. Pátio Índia, da Ponte Espera da 1-0, trepi 5-5-9-5. Após o gol, Pátio Índia, da Ponte Espera da 1-0, chama a torre 1-8-9-5. Cancel o Alfa, tá 3 milhas de margem. Você precisa cancelar e prosseguir o Alfa 17, seria mais fácil? Tranquilo, Charlie Tango Alfa. Você pode então para as modificações, o Charlie Tango Alfa conhece os corredores de Salvador? Afirmativo, Charlie Tango Alfa. Vou pedir apenas que passe aí o farol da barra, reposte para as modificações, para descer já no farol da barra manter 1000 pés devido à espera da aeronave sobre Simbra 2000. Sim, vai ser o farol da barra, no farol da barra deve estar 1000 pés. Tá. Solicita, irá modificar, dar presente? Aguarde. Gente, na escuta. Novembro Oscar Romeu, reposte próximo a Itapuã, Novembro Oscar Romeu. November Alpha, corrigindo. Mantenha a posição, vai atentar a viatura Follow Me aí no Oscar. Atente a viatura Follow Me na Oscar aí, reportando na Oscar, ok? Então, vê se mantém a altitude 3000 em Duna, então 3198. Para espera em Duna com curva pela esquerda. Perna de curva de afastamento pela esquerda. Ok, pela esquerda, está 3198. O Xanem 140 confirmando Recife no 2685. Solicita cancelar e prosseguir visual da presença. Então, desce e mantém 1500 pés. Modificado agora o plano 48. Reposte mantendo já 1500 pés no farol da barra devido a tráfego de espera sobre Duna. Agora na altitude de 3000. Charlie Tango. Isso, isso é farol da barra, informa, deverá prosseguir aí. Está livre prosseguir via farol da barra. Bom Fim, Igreja do Bom Fim, até a base naval em Paripe, pode prosseguir direto para a rotatória final longa da 197. Farol da barra, Bom Fim. Controle o voo no 561 voltando? Prossigo, voo no 561. Excelência, só confirma, né? Pássaro que o senhor falou, né? Estimativo, houve quase colisão em gestão de pássaro na turbina da aeronave que prosseguiu para pouso, que precedeu as aeronaves aí para pouso. Aí, no intuito de prevenção, devido à grande concentração de pássaros, a administração da infraero junto à torre aí está fazendo os procedimentos necessários para evitar essa concentração de pássaros na final da 190. E sobre a aeronave, na pista, confirmando na pista 1028 da principal que da gente usa. Ok, mas eles fizeram assim alguma previsão não, né? Acredito que a previsão acabamos de indagar a torre, ainda não há junto à administração da Infraero, porém acredito que não passará de 15 a 20 minutos. Ok, muito obrigado. Então, 3198, desconsidere a espera na posição ETAP, está livre descer para 2000, posição ETAP, em Duna, confirmando, autorizado o final do procedimento, a pista agora já se encontra praticada. Excelente, então descendo para 2000, autorizado o procedimento, já 3198. Charlie Tango Alfa, caso seja, já solicite, e se for conveniente, ali prosseguir direto para uma reta final longa da pista 17. O seu critério ainda é 1-0, confia. A reta final da 1-7 seria bom para o Charlie Tango Alfa. Então prefere 1-7 do que 1-0, confia. Prossiga então direto aí para... Prossiga direto para uma base pela direita para a pista 97, prosseguindo aí próxima já de Simbra, para a base pela direita 97. Aqui, estamos voando praticamente aí na proa de Simbra, com a base pela direita da 97, completamente de novo, usando 2500 para 500. Sim. Como 561 no desse mantém a 3000? 3000 para o 561? Estimativo, 3000 desconsidera a espera na posição ETAP, a pista já está praticada, já foi feito o procedimento aí junto à administração da infraero. A pista já se encontra pronta para uso. Ok, prossegue 3000, 561, desconsidera a espera ETAP. Lembra, acho que o Romeu chame torre, 1895. 1898, torre 1895. 118, 95 está 3198. Afirmativo, liberada, está disponível para uso.